que só de bobeira eu te dou meu amor, mas você leva na brincadeira. O que que há? Diz pra mim, será que já tem outra pessoa? É melhor me dizer, abra seu coração numa boa. Não sei aonde é que você quer chegar. Seu amor é bandoleiro e vai me machucar. Faço tudo pra te dar o meu amor, mas você só faz pirraça pra me provocar. Será que já tem outra pessoa? É melhor me dizer, abra seu coração.